1 de Pedro, capítulo 5, tenho trazido uma série de mensagens aqui no Tadel. E o Tadel é para quem deseja crescer mais em fé, aprender um pouco mais. Esse culto nos traz mensagens de ensino da palavra de Deus, que possamos entender, principalmente aquele que entendeu o que Jesus disse. Nós devemos frutificar. Quantos creem que devemos frutificar nessa terra para Jesus? Você crê que devemos frutificar para Jesus nessa terra, amém? Devemos ser frutíferos, né? 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, os que vos foram confiados, antes, tornando-nos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Somente até aqui, queridos. Diga amém. Diga graças a Deus. O título da minha mensagem, uma rápida reflexão essa noite, é Como Fazer a Obra de Deus. Como nós devemos fazer a obra de Deus, queridos? Vamos orar e pedir que Deus fale conosco através da palavra? Cure a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essa noite que teu amado Santo Espírito esteja, Senhor, a nos iluminar, a nos trazer a revelação da palavra, Senhor, a fixar esta verdade no profundo do nosso coração. Pai amado querido, que nós possamos sair desta tua casa, deste templo, ó Deus, com uma verdade nova. E que nesta noite, Senhor, possamos estar submissos, Senhor, ao teu conhecimento. Que possamos calar, Deus, enquanto tu falas. Que principalmente, Senhor, possamos ouvir, Senhor, e compreender o que tens a falar conosco. Da mesma maneira, Senhor, nos dá um coração acessível, coração manso e suave na tua presença. Senhor, nos dá disposição e firmeza para cumprir, Senhor, a determinação da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Como fazermos a obra de Deus? Bom, Pedro, quando ele escreve a sua primeira epístola, ele escreve às igrejas. E ele então ele está falando uma palavra de encorajamento a toda a igreja. Ele está incentivando a igreja a ter esperança, mesmo em meio às aflições. Porque ele diz que as aflições não é algo que devemos estranhar, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Se o Filho de Deus foi perseguido, o próprio Jesus nos disse: olha, se perseguiram o Mestre, não irão perseguir os discípulos. Mas ele também falava de uma esperança em que, em determinado momento da vida dos cristãos, o Senhor manifestaria e daria emprego daquele que fosse fiel à sua determinação, aquele que fosse fiel ao reino de Deus. Amém, queridos? Então, ele terminando a sua epístola, ele dá uma parada e ele fala mais especificamente. Aqueles que tinham entendido o que ele mesmo havia falado lá em 1 Pedro, aqui mesmo, no capítulo 2, versos 9 e 10, em que ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que manifesteis a glória de Deus. Uma nação santa, um povo adquirido, mas principalmente ele diz um sacerdócio real. Ele está dizendo que Cristo é o grande sacerdote, Nós somos um co-sacerdote ou também sacerdote aqui na terra de Deus. E o termo sacerdote é aquele que faz, aquele que ministra, aquele que serve. Então, queridos, nós devemos entender que nós, como cristãos, se nós não estamos fazendo algo pela obra de Deus, nós estamos negligentes. Porque o Senhor espera que nós possamos agir, que possamos frutificar. Como a minha esposa certo dia leu, não se acende uma lamparina e se coloca debaixo da cama, antes se põe ela no velador, para que todos possam ver. Como diz em João 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que brilhe a luz de Deus em vós e resplandeça a glória do Senhor nas nossas vidas. Quantos desejam fazer a obra de Deus? Diga amém. Mas como fazemos a obra de Deus? Primeira coisa, para nós fazermos a obra de Deus, querido, a primeira instrução que eu gostaria de compartilhar com você é que você tranquilizasse o teu coração. O próprio título da minha mensagem declara essa certeza: a obra é de Deus. Diga comigo, a obra é de Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que vela pela sua igreja. Deus é aquele que tem o maior interesse na sua própria obra. Então, querido, se você vai fazer a obra de Deus, e parece que as perseguições, as aflições, né, aquilo que os homens e o reino do mal têm armado para desestabilizar você, para desanimar, para trazer o desejo de parar, de não prosseguir, entenda uma coisa pelo Espírito Santo: se a obra é de Deus, a coisa vai dar certo. Se você está empenhado na obra de Deus, Deus cuida dela. Então não há de ser homens, não há de ser demônios que possam parar a obra de Deus. Jesus nos instruiu: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Diga comigo, a obra é de Deus. Bom, se a obra é de Deus, devemos entender o que Ele requer de nós. Olha o que diz Pedro. E quando ele fala de presbítero e pastorear, ele não está falando um cargo específico de pastor. Ele está falando, querido, especificamente qualquer pessoa, e que podemos abrir essa mensagem, de qualquer pessoa que queira trabalhar para Deus, cumprir algo que Deus colocou no coração, porque ele também é um sacerdote. O sacerdote não é um pastor. Quando Pedro fala, ele fala: mas vós, ele está falando da igreja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, nós fomos chamados para sermos ministros de Deus. Determinado em diversos graus de atuação. Você pode estar em um lugar aparentemente mais baixo, talvez você não tenha um cargo específico de ministro, né, de um pastor, mas também você pode fazer a obra de Deus, sendo um líder de cela, sendo um ministro, um obreiro dentro da casa de Deus, sendo aquele que ajuda na conservação da casa de Deus, sendo aquele que faz algo quando há necessidade na igreja, sendo aquele que leva a mensagem de Deus aos oprimidos, aos abatidos, aos cansados, aos enfermos, visitando hospitais. Tudo isso também é fazer a obra de Deus. Mas aqui, queridos, preste atenção. O Espírito Santo, na pena de Pedro, escreveu esta palavra. Ele nos dá três advertências com negativas. O que é negativa? Negativa é um jeito errado. Negativa é dizer não. Não é a maneira correta. Ele diz assim, olha, a primeira negativa é: pastorear o rebanho de Deus que é entre vós. A primeira negativa diz assim: não por constrangimento. O que é constrangimento? Constrangimento significa fazer a coisa, a obra nem forçar, de mau coração, de má vontade, de um jeito descuidado, de uma maneira, de qualquer maneira. E aqui que entendemos de uma maneira preguiçosa, que você não faça a obra de Deus de uma maneira desleixada, preguiçosa, porque talvez das ferramentas mais utilizadas pelo diabo na vida de um cristão seja a preguiça. O que temos visto de cristãos preguiçosos, que fazem a coisa de qualquer maneira? Já que você vai pregar uma mensagem, querido, prega ela do jeito que o povo precisa ouvir. Não pega um bocado de fubá e enfia com ela abaixo do povo. O povo merece um manjar de Deus, amém? Se você vai orar para uma pessoa, querido, esteja cheio do Espírito Santo. Se você vai visitar um enfermo, tenha uma palavra de Deus na vida dele. Se você vai arrumar a casa de Deus, faça com dedicação, com excelência. Porque Deus, querido, faz tudo com excelência. Deus faz tudo maravilhosamente bem. Não é que diz a palavra de Deus? Tudo ele tem feito, que é em Cristo, esplendidamente bem. Faz o cego ver, faz o mudo falar. Aleluia, glórias a Deus. Querido, a marca do verdadeiro cristão está baseada na excelência. Não servindo à vista, como diz a palavra de Deus em Efésios 6,6. Não servindo à vista para agradar homens, mas como servos de Cristo, a obra dele, fazendo de coração a vontade de Deus. Não por constrangimento. Não com preguiça, não sem disposição, não sem ensaio, não sem preparação, não sem dedicação, não sem esforço. Você está ouvindo isso? Pois bem, a segunda negativa aqui é: e nem por sorte da ganância. O que é sorte da ganância? É querer ter lucro do que está fazendo. É um problema recorrente nos tempos antigos como é nos tempos atuais. Muitos, queridos, só pensam em benefícios pessoais, ou seja, dinheiro, ou seja, reconhecimento de homens. Sorte da ganância, o desejo de ser visto, o desejo de ser aplaudido, de alguém olhar para ele e achar que ele é bom, de querer pôr o dinheiro no bolso. Sorte da ganância. Não fazer a obra desta maneira, buscando reconhecimento destino de homens. Você está ouvindo? Pois bem, a terceira negativa é: e nem como dominadores do que vos foram confiados. Certa vez Jesus disse para os apóstolos: vós me chamais de mestres, e dizei bem, pois eu sou. Mas se alguém quiser ser o maior, que seja aquele que sirva a todos. Nós temos visto, querido, que segundo o padrão humano, o maior é aquele que mais pisa, é aquele que mais manda, é aquele que é mais sem educação, que mais maltrata, é aquele que tem o maior título. Mas a palavra de Deus diz: vós não sereis desse jeito. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Olha o que diz a palavra: não como dominadores do que vos foram confiados. Não são seus. Tudo que Deus tem colocado na tua mão, eu tenho falado muito sobre o termo mordomia. Mordomia significa administrar aquilo que é do Senhor. Ser fiel no mundo, no povo, sobre o mundo será colocado. Devemos fazer a obra de Deus com zelo, com temor e tremor de coração. Sabe que o irmão que você visita, ele não é, você não é dono dele, você não exerce autoridade, você não tem o direito de julgar. A palavra de Deus diz em Romanos 14,10: mas tu, por que julgas o teu irmão? E tu também, por que fazes isso? Pois todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. A palavra de Deus diz: aquele que julga, ele está querendo julgar aquilo que Deus julgou. Quem julga, ele está acima da lei. Por isso que Jesus disse: se você quiser tirar a trave que está no olho do teu irmão, primeiro veja, tirar o cisco, o perdão que está no olho do teu irmão, veja antes que está diante dos teus próprios olhos. Eu penso que se cada um tomasse cuidado da sua rua, da sua calçada, a rua seria mais bonita e mais limpa. Então devemos entender que nós não dominamos. Dominar significa querer exercer poder, julgar, achar que a única opinião correta é a dele. O único jeito certo de fazer é o dele. Se não fizer do meu jeito, eu não faço. se não for da minha maneira, eu não participo. É arrogância do coração, é dominação. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, e se olhar feito para mim, estou fora. As três negativas: não por constrangimento, não por sorte da ganância, e nem como dominadores do que vos foram confiados. Se por um lado a palavra de Deus nos dá três negativas, também ela nos mostra as três maneiras certas de fazer a obra de Deus. A primeira, positivamente falando aqui, diz assim: mas espontaneamente. O que significa espontaneamente? Espontaneamente, querido, significa fazer algo sem que o outro precisa pedir. Fazer, querido, por paixão, por amor, por gosto, isso é marca de uma pessoa diligente, que é o contrário de ser preguiçoso. O diligente é aquele que ele tem paixão pelo que faz. Eu não sei, querido, se talvez esteja faltando paixão na tua vida. Eu não sei se realmente tem faltado o fogo do Espírito Santo arder no teu coração. Aquela palavra que Moisés disse a Deus: ah, Senhor, se tu não fores comigo, nem terei de fazer. Eu faço a tua obra, mas faz comigo. Você entende, querido? Diligência. Diligência. Que você seja, querido, como Gideão, aquele que malha o trigo no lagar. Que você seja como Davi, que enquanto todo mundo está tremendo, você está no nome do Senhor derrubando gigantes. Aleluia. Que você seja como Pedro: Senhor, diga para mim e a ti que você pule sobre as águas e sobre elas ande. Que você seja aquele que possa ser como Pedro e João na porta de Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levante. Isso é paixão, querido. A segunda coisa recomendada aqui é: mas de boa vontade, não por sorte da ganância, não buscando prêmios e nem tapinhas nas costas, mas antes de boa vontade. Quando te pede para fazer algo, querido, quando precisa fazer uma visita, e você não fica olhando para o coração: será que alguém viu? Mas que você possa fazer aquilo lá e saber: Senhor, eu estou fazendo por ti. É de boa vontade. Senhor, está me faltando até força. Senhor, está me faltando até tempo. Mas de boa vontade eu quero te servir, meu amado Senhor. Porque, ó, não faltou vontade. Não faltou boa vontade de descer do céu para me salvar. Não faltou boa vontade de suportar aquele duro madeiro e subir aquele calvário íngreme para nos trazer a salvação. Eu preciso servir a Deus de boa vontade, querido. Não é empurrado. Não é querendo reconhecimento. Ah, quando me falou, obrigado, aquele irmão olhei para ele, não disse nada. Não, querido. É que você possa fazer a obra de Deus de boa vontade. E a terceira coisa que diz assim: antes, tornando-nos modelos do rebanho. Tornando-nos modelos do rebanho. Querido, não é pelo muito falar, não é pelo muito saber. As pessoas não vão reconhecer isso em nós. Jesus disse: pelos frutos os reconhecerei. Ele disse: pode porventura figos brotarem de espinheiros? Podem porventura figos brotarem de espinheiros? Pode fonte de água doce verter água amarga? Pode um coração bom trazer frutos maus? Ou pode um coração mau gerar frutos bons? Pelos frutos os reconhecerei. Porque cada espécie dá o seu tipo de fruto. Mangueira da manga, espinheiro da espinha. Dá para entender isso? Então, a única coisa que as pessoas vão entender que realmente Deus está na minha vida é pelo meu exemplo. Se eu dou mau exemplo, se eu dou mau testemunho, ninguém vai crer que realmente eu tenho feito algo de Deus. Eu tenho que trabalhar na obra de Deus. Tenho cuidado com a boca. Tenho cuidado e zelo de fazer as coisas. Tenho buscado pagar o que deve. Tenho buscado em tudo que nós fazemos ser exemplo, para que ninguém possa falar de nós. Se falar de nós, que fale mentira. Não que esteja falando verdade. Será que nós não devemos mudar nossa postura? Que as pessoas possam olhar para nós, querido, olha aqui. As pessoas possam olhar para nós e dizer: nossa, eu quero ser como aquele homem, um servo. Possamos ser modelos. E diz o versículo 4: agora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Fazer a obra de Deus, querido, significa também estar ciente que, embora nós não busquemos sorte da ganância, não busquemos recompensas aqui da terra, mas sabemos que o nosso Deus, querido, é um Deus justo e fiel àquele que faz a sua obra. Ele há de coroar aquele que tem trabalhado com dignidade. Como diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde a glória, a minha coroa está reservada. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, querido. Eu quero declarar que a obra do Senhor na tua vida há de ser glorificada. Empenha-te, faça a obra com destreza. Não fica buscando reconhecimento de homens. É Deus que vai reconhecer. É Deus que vai colocar o poder de glória sobre a tua vida. É Deus que vai te usar poderosamente neste tempo. Amém? Graças a Deus. Sabe o que nós precisamos entender? Certa vez, um homem estava lá e estava passando perto de um curral. E o curral, as pessoas estavam assim cuidando das ovelhas. Eles estavam curral com ovelhas, mas aqueles pastores, ele achou que eram pastores, ele olhou e pensou que eram pastores. Pela roupa, pelo traje, pelo jeito de se vestir, ele achou que eram pastores. Ele passou perto, observou assim, mas as ovelhas magras, as ovelhas tristes, as ovelhas cabisbaixas, com aspectos doentios, algumas depressivas. Mas ele olhou assim, querido, a cerca estava pintada linda, pintada de ouro, os fios pintados de ouro, o portão ornado, muito bonito. E aquele homem não aguentou a curiosidade e perguntou: o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos fazendo e cumprindo a ordem daquele que disse: apacentai o meu rebanho. Ele disse: mas o que vocês estão fazendo pintando essas cercas? Ah, sabe o que que é? É que lá perto daquelas montanhas existem muitas ovelhas que aquele pastor disse que elas precisam vir para cá. Então nós estamos pintando a cerca de dourado. Nós estamos fazendo um portão bem bonito para que nós possamos atrair as ovelhas. E aquele homem curioso disse assim: mas será que elas vão vir para o caso da corral bonito? O portão bonito? As ovelhas aqui, elas estão tão, aspecto tão ruim. Olha o capim na cerca. Ah, não! Disseram aqueles pastores: se elas quiserem, elas comem. Mas cada um tem capim, capim tudo seco. Ele olhou, o bebedouro estava todo enlameado, todo cheio de vermes. Ele falou: mas elas não vão beber essa água, toda contaminada. E aquele homem perguntou: mas será que aquelas ovelhas que estão lá, elas vão querer realmente ficar neste curral? Será que quando elas chegarem aqui perto, neste capim seco, estas águas estagnadas, sujas, elas vão querer sair daquela montanha e vir para cá? Ah, não, é. A comissão era que nós trouxéssemos as outras ovelhas. Por isso nós estamos pintando corpos. A cerca de dourado, os portões estão maravilhosos. Mas elas não vão querer, não ter comida. Não tem água. E aquele homem perguntou: será? Se elas virem as ovelhas aqui dentro, mais bem nutridas, mais saudáveis, mais felizes. Ah, não felizes! Ainda bem que o senhor falou. Nós tocamos. Mas como é que elas se alegrarão com a música se não tem comida, não tem água? E aqueles homens, aqueles pastores, ficaram perplexos, mas não entenderam para que ele não está perguntando. Porque ele, de uma certa maneira, olha aqui para mim, não é a beleza da igreja, não é as portas pintadas, não é a melhor música, não é a tarefa da igreja. Que as pessoas possam ver lá fora diferença de vida, que as pessoas possam olhar em nós e desejar ser iguais a nós. Certa vez eu disse, como é que a pessoa que vai querer aceitar o teu convite se quando você fala de pai ela vê uma vida tribulada na tua vida? Você fala de esperança e ela não vê esperança em você. Quando ela olha para você e vê o mesmo tipo de vida, não existe diferença. Vai querer vir para a igreja? Se você fala da luz, mas vive em constante trevas. Se você fala do mal, do pecado, mas se vive pecando. Querido, mas sejamos como modelos do rebanho. Diga comigo, modelos do rebanho. Qual que é o modelo que Deus espera de você, querido? Que você seja o modelo do perdão. Que você seja o modelo da paciência, da esperança, do jeito de falar, do jeito de ouvir, do jeito de trabalhar. Porque palavras são vazias, convites são falsos, quando as pessoas não veem nós mudando essa vida. Você está vendo isso? Façamos a obra de Deus, façamos ela de boa vontade, façamos ela espontaneamente e façamos a obra de Deus como modelos a seres seguidos. Amém? Amém e graças a Deus. Vamos colocar também em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra do Senhor, não diga amém. Amém? Coloca a mão no teu coração por Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, aqueles, Senhor, que entenderam que precisam ser úteis nessa terra. Ó Deus, que esta palavra que tens lançado hoje ao nosso coração, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, fazer o que temos confiado de boa mente. Senhor, não com preguiça, mas com zelo, com paixão, com diligência. Ó Deus, que também que nós possamos nos tornar cada dia modelos a serem seguidos. Senhor, que o mundo possa olhar para nós e desejarem ser iguais a nós, Senhor. Que as pessoas possam olhar para o jeito de fazermos, o jeito de vivermos, o jeito, Senhor, de confiar, que desejem ser iguais a nós. Ó Deus, que esta palavra possa gerar transformação neste dia e que eu possa ser melhor, que eu possa frutificar mais. Levanta a tua mão para o céu e diga para mim, em nome de Jesus, eu te peço a Deus que trabalhe na minha vida, Senhor, que me dê força para fazer a tua obra, Senhor. Senhor, que eu possa fazer a tua obra, diga com alegria, com espontaneidade, oh Deus, com um coração alegre, e que eu possa me transformar num modelo, Senhor, diga-se no modelo a ser seguido. Diga amém, e graças a Deus. Amém, meu Deus. Amém, graças a Deus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.